ser humano no mundo que pode segurar uma dor. Eu tô sentindo tudo que eu faço, eu vejo você. Ó, as meninas chegando aí, ó. Coisa boa, saudade de você. É ou não é? Cachaça e mulher. Aí o bicho fica doidão, rapaz. E você, vou morrer de beber. Possa segurar uma dor que eu tô sentindo. Tudo que eu faço, eu vejo você olhando pra mim com esse sorriso lindo. Saudade de você, saudade de você, saudade de você. Vou morrer de beber. Vem comigo, vem. Thank you. você. Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico a teus pés, mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Me faz as malas, me abraça forte. Diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Me faz as malas, me abraça forte. Diz que não vai mais fazer isso comigo. Coisa boa tomar cachaça, viu? Bora, coração! Isso aqui é pra quem tá amanhecido na cachaça que nem eu. Todo mundo vem, só você que não. Nada vem aqui chorando no portão. O show já começou e nada de você chegar. Só me resta fazer. Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz. Vai, liga meu amor e me diga por favor. Alô, Jaizão, aquele abraço aí, Jaizão. Fala que eu vim te buscar. Eu vou de avião ou a pé de caminhão. Só não quero ficar aqui sozinho sem te amar. Cadê você? Eu amo. gente, daqui a pouquinho, só é vinhote aqui no palco. Quando ela chegar, eu saio, tá? Pode ter três mulheres.